ela me pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca. Se ela me pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca. Na pista tem up igual kart. Com algumas modelos dentro do iate. Na night, pele dela cor chocolate. Enquanto eu vejo seu bumbum, enquanto ele bate. Like the bartender. Pode escolher o drink. Dentro da Bose Ranger. Cash pra você e pra mim. Like the bartender. Pode escolher o drink. Dentro da Bose Ranger. Cash pra você e pra mim. Baby, concentra que eu não vou repetir. Ele sabe que isso me deixa leve. Quero da Pandora, da Fendi, Levi. Essa baby, eu jogo lá em cima. Eu tô no clima, sente essa brisa. Levo como mob fazer money bring. No beat do Echo, no estúdio eu tô bem. Tenho uma bolsada roxa, toda rosa. Até que eu gosto delas, mas prefiro a da Pandora. Sempre com a minha marra de chefona. Essa bitch frustrada, acho que ela quer uma surra. Twerk no beat, eu vou descendo. Wave na sea, tudo surfing. Contagia todos os frames. Ice rimando, não tem erro. Bebo do cara, baby, zero a garrafa de gin. Tipo jabara, essa pantera tá grudada em mim. Ouro no black da roof, fogo no back marrom. Quando entrei no jogo, as regras eram assim. Lupa na cara, color head, não na light VIP. Vem todo pra frente que volta dançando Billie Jean. Pede que eu fique na boa, desce com o tique na boca. Espero que entenda que minhas rimas é assim, yeah. Espero que atenda as minhas ligações. Foi o que a minha baby disse depois da noite de ontem. Te vejo sábado à noite. Foi o que a minha baby disse depois da noite de ontem. Faz track dance, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Igual Rihanna on work. Pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca. Se ela me pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca. Baby, desce e joga, vem no twerk dance. Twerk, twerk, twerk dance, nina. Baby, desce e joga, vem no twerk dance. Twerk, twerk, twerk, dance, nina. Madame quis gatilhar a peça que tava no meu coldre. Depois disso não sei o meu que houve. Uma fita pendente e eu nem resolvi. E na moral eu fui lembrar disso só hoje. E já que a gata tá assim pra frente, defendi, vou só da Levi. Recebi data até com confete. Collab nessa Lacoste Black. Exalando caro até bem depois da série. É que esse mano tá frustrado e o nível não tão normal. Ideia de fácil, transparece nada de leal. Eu só mantenho por perto aqueles que são reais. E quem fumou do mesmo back há alguns anos atrás. Se ela me pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca. Se ela me pede, eu dou Pandora. Bebê, beat, sente a wave na minha casa. Quer tirar a roupa, senta a noite toda. Como essa menina é maluca.